quase não consigo abrigo, quase perco o segredo. A fome que eu sinto é tamanha, a dor que eu sinto dói mais fundo. E o dia de repente escurece, pois as armas que eu uso, armas de brinquedo não matam, armas de brinquedo não furam, armas de brinquedo só brincam com o coração, o coração, o coração. Armas de brinquedo não matam, armas de brinquedo não furam, armas de brinquedo só brincam com o coração, o coração, o coração. Thank you.